060, QNH 10, 14. Classificou, Mari 060 com IUI 14, voo 10, Ramway. Muito obrigado. Sena 6310, sem restrições, direção para 2.000 pés, altímetro na 0.4, autorizada final do procedimento ILS de rei, pistama 0, semi estabilizado. Estabilizado, final de ILS X-ray, semi estabilizado, sem restrições para 2.000, está totalmente visual, 6310, pode fazer direto o inferno. Se tiver condições de interceptar e completar a sinal do procedimento, está autorizado, o 6310. Autorizado, 6310. Reporte em condições de tomar Charlie para descida para a 1.700 pés. Gente, o Sané 6310, totalmente visual, pode descer então para a Vitor Mike Charlie agora. Pode descer no 7006. Está autorizado, 6310. 0, 0, 0. Bom, na 096, desse mantém o nível 050, altímetro na 04. 050, São 3662, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível 060, QNH no 04. Mare desce para o 060. Solo 2043. Tá pronto pra golpe? Guarulhos, 360, pesando 10, Taubaté, decola 610. Curva direita, da El Leda Mótima, controle 119, decimal 35, transponder 5535. Bona 096, após o TAP, deixa até 3 mil pés. QNH 1094. 3014, 096. Da 3662, vou TAP, desse mantém o nível 050. Ok, 3662. Europa 0821, clock identification, clear above arrival, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1014. Above arrival, descend 4,000 feet, 1014, above arrival, above arrival. 6310, confirme visual com campo. Acima de 6310, está interceptando, GLS, agora. Gente, isso é minha torre, Nono 895. 2-2-3-0-1-5-0-3-0-0. Bono 096, desce para 2000, autorizada a sinal do presidente ILS X-Rei da piscina 0, chama estabilizado. 2000, autorizado ILS, chamará estabilizado. Vou, novamente. Torre em Salvador, boa noite, 6310, passou externo, avisado ILS X-Rei. Avistado, cheque trem, autorizado pouso no 40 graus 079. Oceaner 6310. 6310, autorizado pouso no 10. Está bastante Gol 2043, está com POV de 177, autonomia de 3 horas e 30, alternando primário galeão para o destaque. Confirmando apenas o POV? 177, 7,70. Ok, liberdade, despacho, índio alfa, ponto espera 1895, ajuste no 094, uma boa viagem. Ok, despacho, índio alfa, 114. 1895, a torre, obrigado, tem uma bom final de semana. Igualmente. Solo 57, libera direita, solo 121, decimal 9, Oxané 6310. 63, solo 21, decimal 9, Oxané 6310. Paulo Salvador, boa noite, 63-10 do Sané, retorno à porta. 63-10 na TV Alfa, reposta em GZ. Porta, antes do Sané, na TV Alfa, 96. Torno 096, completa a final do procedimento, se minha torre na noite 95. 895, bom serviço, boa noite. Comente. Na 3662, sem restrições de separa 2000, KNH1-04, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pistona 0, sendo estabilizado. Ok, direto 2000, vamos reportar no ILS X-Ray da 3662. Pistona 10-09. Alfa 310, táxi Alfa, Juliette, portão 2. Salvador. Buenas noches, gol 2043, ponto 010 e visual com tráfego na cor. Confirme, não entendi. 2043, mantém o ponto de espera. Mantendo, 2043. Mantém o gol 2043. Mantemos, ali mantém, pistão no 0, gol 2043. E mantém pistão no 0, gol 2043. Então como copia o gol 2043, Antônio? 4x4. Entendeu que é para alinhar e manter na pistão no 0, gol 2043. Afirma. Gol no 096, no solo 02. Livre à direita, solo 121, decimal 9. 29, boa noite, obrigado. Gol no 096, ali, pela pista, mano. Gol no 096, táxi via Alfa, reporte, incha, Juliette. Alfa, incha, Juliette. 2043, autorizado decolar, 150 graus, 079. Ok, cheguei, está autorizado, vai iniciar o 2043. Controle 3662, interceptando localizador visual 110. Controle 3662, completa sinal do procedimento, chame a torre no 895. 895. O 2043 decolou 04, chame o controle em 119.35. 0935, obrigado. Salvador, boa noite, gol 2043, decolou 5. Tá, 3662, passa a Simbra. Confirme o trem de pouso, por favor. Embaixo gravado. Autorizado pouso, 150 graus, 079, tá, 3662. Tive pouso na 10, o tá, 3662. 081, after pelo position, descend to 2000 feet. Can 81014 clear final approach, LSX Hay, runway 10, call 7. Ok, after 0, send 2000, 1014, LSX Hay, runway 10, Europa 01. Solo 08, libere a direita, solo 121, decimal 9, tá 3662. 219, tá 3662. solo Salvador, muito boa noite, são 3662 de Brota, na sua escuta. 3662, táxi via Alfa, reporte Índia Juliette. Livre táxi via Alfa, vai reportar Índia Juliette, tá 3662. Logo 2043, seria possível voar Motiva? Vai ficar dentro da chance. Ok, obrigado. Voo 2043, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 1251-133-25, gol 2043, muito obrigado. Boa. Europa 081, donde localizes 10. 081, complete final approach, tower 118905. Complete approach 118905, Europa 081, right? Bye. 3662, taxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o 3, tá 3662. Alfa 081. 081, Europa 081. Good night, Europa 081. Check landing gear down and lock it. Check landing gear down and lock, Europa 081. Roger, sir. Clear to land, runway 10, 140 degrees, 08 knots, Europa 081. Clear to land, runway 10, Europa 081. Clear down and lock, Europa 081. Roger, Europa 081. Clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Europa 081. Quest Europa 081, on the ground at 14, leaving the runway next to the right and contact Salvador Ground Control, 121.9. Next to the right, leaving the runway 121.9, Europa 081, Oscuridad. 1219, 1219. 1219, Europa 081. Ground, boa noite, Europa 081, runway 10, taxi. Europa 081, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, hold back before Juliet, Europa 081. Europa 081. Europa 081, taxi via Juliet 1010. That means Juliet 1010, Europa 081. clear. Decolou via NGF Wind, está em direção para Salvador, está mantendo, está passando 510% a mil. Romeu Fox Lima. Gente, Romeu Fox Lima, confirma a terminal 0150? Afirma, 0150. Gente, chame a torre no 895. 895, grato. Torre Salvador, meu cordial, boa noite, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, qual a intenção de pouso, Salvador? Só para 17, meu comandante, está autorizado? Autorizado. Reporte curta final, pista 17, 140 graus, 079. Reportará na curta, meu comandante. Começando o final 17, o Romeu Foxtrot Lima. Livre pouso na pista 17, 140 graus, 089. Romeu Fox Lima. CS. Solo os 29, liberando a direita. Para estacionar a frequência livre, Romeu Fox Lima. Boa noite. Salvador, Altan 3305, informação Vitor. Altan 3305, acione a identificação, chegada na área autorizada, voe direto para a posição ITAP, desça para o nível 050, altímetro na 0 no 4. Direto ITAP 050 com 1014, 3305. Hello, correction. Air Portugal 019. Stock identification cleared upon arrival. Descend and maintain 4,000 feet. Decay nature 014. 4,000, 1014. Air Portugal 019. Contra, Salvador, Recife, 350, 3017, decola pista 10, curva esquerda na Pucaracaju, controle 119, decimal 35, transponder 5554, Oceania 63, 10. Zero, correto, portão 2, chama pronto. São 3305, sem restrições, desça para 2000 pés, altímetro no 014. E está autorizado a sinal do procedimento e aliás, tem que ser rápido, está no zero, chama estabilizado. Autorizado, champanhe. Para o TAC, né? 6-3-0-4-0-4-0-5-0. Livre TAC, direita, ponte 0-2-9-5, ajuste 9-0-9-4, vamos ver. 4, direita, ponte 0-2-9-5, vamos ver. Boa. Portugal 019, after pelo position, descend to 2000 feet, altimeter 1014, clear if an approach, LI6A, runway 10, call established. After pelo 2000 feet, clear ILS X-ray, runway 10, call established, Portugal 019. Salvador, Watson, AM3, 3, informação 28. AM3, descendo, identificação, chegada é bom, se autorizada, deixa para 4.000 pés, altímetro no 0 no 4. 4.000, 14, na chegada é bom, 63, possibilidade para virar pelo. Firme. Possibilidade de voar direto, Luna ou pelo. Foi bom, se 63, no 3. Quando bom, se 63, no 3. Entendi. Puxa, né? 6310, autorizado a linha e manter. Sua transmissão está abaixo. 3305 no solo 46, nível direita, solo 1219. Quatro por quatro. Livre decolar 140 graus 089, Oceano 6310. Boa noite, 3305 Alfa Juliette, portão 5.